termina com C. Quando vejo você digitando, saiu da conversa pra não parecer que tava esperando você responder. Quando me liga eu deixo tocar, conto 2 minutos pra te retornar, só pra não parecer, só pra não parecer que eu tô apaixonado. Os 4 pneus arriado, de 11 pensamentos, 12 tem você. Não dá mais pra esconder. Você digitando, saiu da conversa pra não parecer que tava esperando você responder. Quando me liga eu deixo tocar, conto 2 minutos pra te retornar, só pra não parecer, só pra não parecer que eu tô apaixonado. Os 4 pneus arriado, de 11 pensamentos, 12 tem você. Não dá mais pra esconder, então vou te dizer. Adivinha quem mexe comigo, que revirou meu juiz, que na cama ainda me vou te dar uma dica. Começa com vou, termina com C. Adivinha quem mexe comigo, que revirou, revirou meu juiz, que na cama ainda me faz enlouquecer. Vou te dar uma dica, começa com vou, Márcia Felipe, é você. Simbora!